1h59, amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia. Beijo pra você, fique com Deus, até lá. Programa Diego Medeiros, alegria e informação na medida certa. YK506. Esta é a rádio Mix AM, 770 kHz, Limeira, São Paulo. Na internet, radiomixlimeira.com.br. Com aplicativo para Android e iOS. No YouTube, Rádio Mix Limeira. Mix AM, conectada com você. Notícia. Informação e tudo o que acontece no mundo artístico. Siga o Instagram da Mix, arroba Rádio Mix Limeira. Arroba Rádio Mix Limeira. Um ouvinte cada vez mais conectado na Mix. Água mineral com qualidade é na Camp Água. Na Camp Água, você encontra galões de 10 e 20 litros das águas minerais Serra Negra e Irirá. A água com o maior pH do Brasil. Ligue e a Camp Água entrega o seu galão com conforto, rapidez e praticidade. Ligue 3442-1760. 3442-1760. Avenida Assis Brasil, 147. Vila Camargo, Limeira. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, aqui na Mix, Roberta Maese, bate-papo com o ouvinte, as fofocas do mundo artístico, horóscopo do dia e notícias. Na Mix AM 770, Mix, conectada com você. Alô pessoal, aqui é o Geraldo Luiz, apresentador. Você já conhece o plano de assistência funeral Bom Pastor? A Bom Pastor está há 40 anos prestando serviços funerários com planos de assistência funeral regulamentados por lei federal. Uma estrutura completa, profissionalismo, solidez e experiência. No momento da perda de um ente querido, você pode contar com o Grupo Bom Pastor. Ligue 0800-177-227. Grupo Bom Pastor. Servir, amparar e tranquilizar. Rádio Mix. Farmácia Homeo Ervas, do João Falcão. Desde 1979, vem manipulando os medicamentos homeopáticos, fitoterápicos, manipulações de formas magistrais, com controle de qualidade e farmacêuticos presentes todo o período. Ao sair do seu médico, procure o João Falcão. Lá você vai encontrar todos os medicamentos com bons preços e total qualidade. Rua Conselheiro Saraiva, 106, Centro. Telefone 3441-8087. Ouça e assista Rádio Mix. Toda hora, em qualquer lugar. No canal da Mix no YouTube, você pode assistir 24 horas de programação ao vivo. Jornalismo com credibilidade, esporte, entretenimento. Acesse no YouTube Rádio Mix Limeira. Inscreva-se e fique conectado com a Mix. De segunda a sexta, às 16h, você ouve o programa Parada Sertaneja. O melhor da música sertaneja e raiz. Na Mix AM 770. Mix, conectada com você. Mix AM. Eu gostaria do Zezinho. Joalheria do Zezinho, há mais de 40 anos no bairro da Boa Vista. Rua 25 de março, 365, 3441-7510. Joalheria do Zezinho, o melhor presente pra você. Todo dia é dia. Alegria é só sintonizar. A galera. vida me torna.